19-35, azul 5076, bora. Controle Salvador, azul 5076, decola, cruz 800. 5076, contato radar na decolagem, saída coral, suba para o nível 180. Coral 180, 5076. Só visuais, informe cruzando 4 mil pés, Juliette Quebec Hillon, o ajuste no 013. Quebec Hillon, sua trava no 4 mil. Tor 20, chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 126, decimal 0. Motor é o azul, passou no 6. Para controle? O Açu, o Fato 116, haveria a possibilidade de estar proa de Duna? A chegada é o número 3 na aproximação, Fato 116. Está copiado, vamos ter chegada, Fato 116. Trole Azul 5776, é possível direto para o canal? Autorizado Coral Azul 5076. E caso não seja possível manter pro ODE 3 mil pés, só decola daqui a 3, confirma a intenção? Bom dia, boa tarde. Decola para ser a proa, até chegar 3 mil e depois corre para o ODE. Ok, só um minuto. Uma Fox autorizada a colapso de 17, vento 170 graus, 089, pode decolagem, mantém pronta a 3 mil pés. Ok, mantém pronta a 3 mil, ele decolagem, mantém pronta a 3 mil. Salvador, 118, decimal 95, tomou posse. Obrigado, bom trabalho. Fatango Juliette Quebec Hillon, tem a frequência livre, chama para a nova decolagem. Ou 1885, autorizado a final do ILS, vista para 2 mil pés, informe no localizador. 2 mil pés, reportará no localizador, 1885. Para o pushback, questionamento, para 3205. Cuidado, são 3205, chame para o táxi. Autorizado para o táxi, 3205. Para pós-arbo, autorizado conquista. Mesmo? Depois de arbo, a gente voa direto conquista, 2230. Obrigado. O 4116 desça para 3 mil pés com ajuste no 013. 3 mil pés no 013, azul 4116. 964 no externo, preenchecado. 964, boa tarde, vento 150 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso na 10, 964. De 3 mil, até, manter a prova até 3 mil? Tem até 2 mil, Lima Lima Fox. Sim, já cruzamos 2 mil com manifesta, então, Lima Lima Fox. Do 4116, informa o tráfego 12 horas. 10 milhas no rumo oeste, cruzando 90 em atenção para o 180, é um Alfa Tango 72. Cacete, que traço azul, tá tudo bem. Cadê do 2230, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, 7 milhas, cruzando 90 em descida para 3 mil pés e um Embraer 190. Suficiente, 2230, tem um colega no esquece. Patrono, o nome é, a sua vetoração para sequenciamento, clube à esquerda na altura 030, seu limite ao localizador. Desça e mantenha 2 mil pés. Mantenha a proa 030, limite localizador, desça 2 mil. O 1885 voe Duna da presente, está autorizado a final do ILS. Duna, 4116, informa o tráfego agora 12 horas, 13 milhas, com deslocamento sudeste, cruzando 4 mil pés em descida para 2 mil pés, é um Boeing 737-800. Paciente, 4116. O 1885 informa o tráfego 12 horas, 12 milhas afastado, com rumo norte, cruzando 5 mil em descida para 2 mil, é um Embraer 190. O 4116, nessa proa, está autorizado a interceptar o localizador. Está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Está autorizado, informe estabilizado, o 4116. Comando táxi, 172, 3 horas e 30 da tarde. 3805, livre táxi pelo pátio. E Índia, no ponto de espera da 10, 1895 a torre. Papa Lima, Lima Fox, confirme seu chamado de pouso. O 825, controle. Esperaria para direto do destino? 825, chamado de pouso, confirme a proa ideal para descer, não? Era a proa 287. 227? 287. Autorizado, prosseguir direto destino Lima, Lima Fox. Muito obrigado, direto destino Lima, Lima Fox. Estabilizado, direto, no 1885. Gol 1885, passando o turno agora, chame a proa em Salvador, 118.95 e tem um bom pouso. 4116, o nome é, reduza para aproximação, chame a torre Salvador, frequência 118.95, tamo pouso. Está reduzindo, vai chamar 1895, obrigado, boa tarde, 4116. 60, via Anfezulu 10, até Pubave, Anfezulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após conforme o plano. A decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva, controle 1935, transponder 5525. Ou 2008. 0050, 0008, para o Zulu, Bordo, né? FAB, Zulu, Nomeia, Bravo, Zulu, rota conforme o plano de voo. 1935, controle Salvador, 5525, transponder o gol 1397. Correto, 1397, puxa acionamento. Samaná, está no portão 10. Cat. O gol no 964. Portão 09, livre ingresso no pátio. Sim, livre ingresso é o 09, o 964. 0 graus, 099, autorizado 12, pista 0. 5190, 0. Controle Salvador, boa tarde, o Xenem 6330. Xenem 6330, boa tarde, Xenem identificação, chegada Mari. Isso para o nível 060. Identificou, chegar a Mari 060, 6330. Libera a velocidade? Está indicado o Xenem 6330? O 2809. Estou autorizado a manter 2809, o Xenem 6330. 7. O 2008, confirme a sua indicada? Está com 290. Você tem condição de manter indicada até Itape? Tenho, sim. Vamos para a redução, o gol 2008. Ok, estamos na Prontiduna, formaria para a redução. Passarido 2230, passa agora o nível 140, chame Recife na frequência 1288 e alterna 1260. Afirmo, chama Recife 1288, alterna 1260. Obrigado, boa tarde. Controle Oceanet 6330. Siga 6330. Possibilidade de realizar o INS Whisky da 10? Ativo, está presente e voe para o Sierra Vito 366, Oceanet 6330. Excelente, Sierra Vito 366, muito obrigado. O 5076, está agora 57 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo na frequência 1201. Autorizado, Guarulhos, 360, o nível, via UP Zulu 10, até Taubaté, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 119 decimal 35, e o transponder 5544. Autorizado, Guarulhos, 360, UP Zulu 10, Taubaté, decola da 10, da EL, Motiva, 1935, controle 544, transponder, né? 6315. Correto, 6315, chame, puxa acionamento. São Salvador, boa tarde, Bruno 885, Libra. Boa tarde, Bruno 885, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, boa noite. Posso quebrar, prossiga. Tá, Ok, Papatango, Oscar, Oscar Bravo, autorizado Salvador, vitória da conquista. Restrito inicialmente a 1.000 pés, no corredor Axé. Decola da 1.7, curva à direita. Aguarda a liberação do controle para acender ao nível 065. O mesmo opera em 1.19.35. A torre 1895. E o transponder 5520. 9-4-1-6, boa tarde. Gol no 885, ingresse no pátio Via Juliette, remota 1 a 12. Ok, Via Juliette no pátio, para remota, remota no 8 a 12. Solas do 416, boa tarde, ligando a Tissu. Azul 416, boa tarde, via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 23, azul 416. Oscar, Oscar Bravo, cotejamento correto, o senhor está em qual pátio? Azul, boa tarde. Fechame a torre para o acionamento e táxi. Boa viagem. Oscar Bravo, Oscar Bravo. Oscar Bravo, autorizado a adicionar a contagem. Da 3805, declusão 18, controle 119.35. 1935, da 3805. Salvador, da 3805, decolou perfil da Daiol. 3805, boa tarde, contato radar, ficou para o nível 340, após 2000, autorizado Leda. Autorizado a ascensão ao nível 340, após 2000, Leda, da 3805. O 2008, livre a redução para a final do procedimento. Positivo, iniciando agora a redução, o 2008. 3, boa tarde, está autorizado Galeão, o nível 360, via UP November 857, até Molson, decola da 1-0, saída da El, Leda, e após Leda direto Irume, controle 19.35. Transponder 5551. Correto, o T3193 chama para o puxa acionamento. Gol no 256, para se pegar acionamento, no posição 4. Autorizado, gol no 256, chama o táxi. Número aí. Ok, Papa Romeu, November, Oscar Whisky. Qual o setor que você vai sobrevoar em Salvador? Autorizado, então. Vou local Salvador, sobrevoo de Vera Cruz, a 1.000 pés, no corredor Axé, decola da 1.7, Primeira curva à direita. Controle 1935, torre 1895 e o transponder. Acione o 0110. Boa tarde, Torre Salvador, gol 2008, final 1-0. Gol 2008, repórter checado. Portaria também, gol 2008. Acho que o risco correto de cotejamento está no pátio 4. Chame a torre para o acionamento de táxi, bom gol. Lógico, Oscar Bravo, decolado 2-2, controle 1-9, decimal 3-5. Controle 1-9, decimal 3-5, Oscar Bravo. 350, via Ampla Zulu 1-7, decola da 1-0, saída Pulca, transição Caju, controle 19, decimal 3-5, transponder 5-5-5-6. Se o pés no corredor achei, informe no Parada Barra. Corredor Axé, reportará Parada Barra, Oscar Bravo. Autorizado Pouso, pista no 0, gol 2008, vento 180 graus, 109. Autorizado Pouso no 0, gol 2008. Gol no 397 do portão 10 para pushback e aceleramento. Autorizado, chame táxi, gol no 397. Autorizado no 10, chamada para o táxi, gol no 397. Para o táxi, gol 1256, 180 a bordo, 2 horas e 41 tiramos, vai estar mesmo. 7, gol no 256, táxi à direita. Ponto de espera da 1-0, 1895, a torre. Direita, ponto de espera 1895, gol 1256. Chame a 330, completa o final do Eletro Whisker, chame a torre Salvador, 1-1895. 1895, chame a 330. Torre Salvador, boa tarde, chame a 330. Chame a 330, continua a aproximação, informarei que está livre. Torre Gol 1256, faça o ponto de espera da 1-0-3. 1-256, mantém o ponto de espera, confirme o visual agora 9 na final. Afirmo. Após 09 na final, ali mantém o estrangeiro 0 gol 2. 1-256. Após a passagem, ali mantém. 1-256 da volta. 3805, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. Copiou só 3325, qual é a primária? 1251. Segunda primária, feito, obrigado. Capango Oscar, Oscar Bravo, está livre a sessão para o nível 085, correção 065, informe seu estimado pouso em conquista. 8, visitado de Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 2008. Autorizado ascensão para o 065, estima pouso em conquista às 19h00. CA 1900, Oscar Bravo. Alfa Bravo. Bordo alterna ao Galeão 0417, autonomia. Ok, Uno 3. Tem livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10-18-95 a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 10-18-95, voo 1397, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Gol 2008, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette. Meu portão 2, aguarde só um minuto, o TAN 3193. Temos duas aeronaves que vão ingressar no pátio agora. Em 2 minutos o senhor será autorizado. Após o Boeing da companhia que está descendo pelo pátio, prossiga para o Gate 4, voo 2008. Visual com o mesmo ponto, prossegue para o 4, voo 2008. Espera, solo 29, direito, solo 2009. Solo 2009. Solo 3030, boa tarde. Boa tarde, Xanami 330, táxi via Alfa, mantenha a posição na Juliette. Via Alfa, mantenha a posição na Juliette. Grau 099, autorizado decolagem, estando certo. Autorizado decolagem, gol 126. Estou em Salvador, boa tarde, gol 397.010 Pro. Gol 397, quase início da companhia, ali mantém, estando zero. Após a decolagem da aeronave da companhia, Lima 00, voo 397. Tá 3193, livre puxa, acionamento, sem táxi. Decolados 30, controle 1 no 9, decimal 35. 935, CN, Samaré. O portão é o 02, está sendo agora desocupado pelo Airbus da TAM. Assim que a minha liberar o pátio, o senhor tem livre ingresso para o Gate 2, 330. Gate 2, 330, assim que o senhor liberar o pátio. Gol 256 na sua escuta, Salvador. Estado Gol 256, contato do radar, saída Pulca, suba para o nível 370. 377. 1790 graus, 099, autorizado a decolagem, estamos zero. Autorizado a decolagem, 90, Gol 1397. Oscar Bravo, o Oscar Bravo passa o farol da barra e continua em ascensão para o Gormes. O Oscar Bravo, você vai prosseguir via litoral ou vai prosseguir direto Conquista? Direto, PCT. Cabral, aguarde a transferência de comunicações. Aguarde, posso cobrar. Paulo Salvador, boa tarde, Xanair 6315 no gate 1 para chegar em estacionamento. 6315, aguarde só um instante, temos duas aeronaves que vão ingressar agora no pátio. Melhor, duas aeronaves no pátio principal. Previsão para o seu pushback mais 4 minutos. Ok, aguardando mais 4 minutos pushback estacionamento, Xanair 63. Controle Salvador, muito boa tarde, Loura 397, passa B400, na Dael Potiva. Sabe Gol 1397, contato radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, da presente Leda, o Gol 1397. Salvador, Cordial, boa tarde, o canal 6320. Transmete 1-5-0 Pro AD, Mari. MS-326, boa tarde, está em contato da na sua coral. Chegada Mari, desce para o nível 050 no ideal. 050 vai descer no ideal. Keitan 3193, livre táxi à direita, ponto de espera da 1018-95 a torre. À direita, no ponto de espera, 2895. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle o Gol 397. 9 Vasco Isca, Gol 35, controle 1 no 9 decimal 35. 1-1-9-3-5, November Rocker. Controle Salvador, uma boa tarde, Alcântara, todo lado, pode esperar a próxima. 293, autorizada Nélia, colapso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Fora da Barra. Sobe para o Rio Pedro, corredor Axé, informa no Fora da Barra, o November Oscar. Xanã 6315, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Qualquer erro, se tiver acionamento, é passar a tarde com a 325. O 1397, o centro autorizou direto Dadina. Direto Dadina, Delta Alpha Delta, November Alpha, gol 1397, grato. M32000, autorizado ao final do ILS, vista para 2000 com ajuste padrão, Prodidu nada presente, corre no localizador. Ciente, descendo para 2000 pés, autorizado ILS, pistão no zero, reporta estabilizada na final ILS 6320. Salvador, uma boa tarde, Altan 3193, cola 5%. Altan 3193, contato radar, comprou nível 360, perfil da saída da El. Da El 360, 3193. 1256, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Confirma com 1256, chame Recife, 12685 e alterna 12545. 2685, alternado, grato, até a volta. O Salvador, chame 6142. Chame 6142, prossiga. Quente 62 para pushback sonamento. Autorizado Xantax, 6142. Tamará. 1397, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, gol 1397, obrigado, boa tarde. Boa. Táxi Xanair 6315 PLB 164, autonomia de 4 horas e 50, alternando Galeão. 6315 da Xanair, táxi à direita, ponto espera da 1018-95 a torre. Ok, táxi à direita, ponto espera 1895 da Xanair. M3326, tráfego à sua direita, posição de 2 horas para 1 hora, 11 milhas, está mantendo 1 mil pés no corredor visual, é um papá 28 alfa. Gente, dia, amanhã 3:30. Salvador, boa tarde, voo no 966, tem da informação Lima Cruz, voo 200 e destino para 150. Controle voo no 966, acione identificação, voe na proa de ETAP para chegar ao mar e desça para o nível 050. Identificou, vai voar ETAP, destino 050, voo no 966. Via Pesulu no 0, Pubave, é Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu, faz conforme plano, decola da 10, saída da EL, transição Motiva. Controle 119.35 e o transponder 5574. Gente autorizado Campinas, nível 340 via plano de voo, pela pressura 10, Bubar, via pressura 16, BH. É, a saída da 10 será da EL, transição ótima, transponder 5574, frequência 4139354, 131. Correto, chame para o puxo acionamento, 4131. Vamos ver também de braço, possível? Ok, está autorizado. Da Enrimar para Undina, 510, decola em coordenação com a torre, a mesma opera em 1895. Controle 1935 e o transponder 0137, segue de braço. Correto, chame a torre para iniciar a decolagem. Para a decolagem do Minha Brava. 3:26. 2:26, chame a torre, Salvador, 118.95 e tempo bom. 118.95. 2:21, voo do ataque, 3:26, não, receptor logo. 3:26, boa tarde. Vai a porta, deixa a casa. Vai a porta, não. Chegaria 3:05, decolou de 4:4, controle 1:19.35. 19:35. Confirme seu tempo total de voo? 1 hora, senhor. Tem a frequência livre, não há tráfego conhecido para informar. Chame para o regresso em Salvador, novembro às 8. Controle Salvador, muito boa tarde, chama 6315. Estou deixando a 6315, contato radar, sobrou nível 360, autorizado Leidão. 360, direto Leidão, chama 63. Sou 3193, chame agora Recife, 1251 e alterna 13325. 1251, 2513, obrigado, uma boa tarde. O 6142 da Ocean Air, tem livre táxi pelo Pátio Índia, no ponto de espera da 10-1895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera 1895 a torre, 6142. Salgou no 097, acione identificação, chegada boa, desça para 4.000 pés com ajuste padrão. Ajuste padrão, desce para 4.000, chegada boa, desce para 4.000. vai reportar, porta fora do sol, dando de abraço. Oceano 10, Oceano 1042. 1042, Chanel, Lima tem pista no zero. Confere? Autorizado Lima, mantém pista no zero, Chanel 1042. Oceano 013, informe no localizador. Autorizado descida para 2000 pés, autorizado procedimento, reportarei no localizador, Golo 9, 66013 ajuste. Já tenho o Oscar Bravo, controle. Vamos entrar agora no espaceiro Golfo. O Centro Recife informa que temos um Echo Charlie 25 no nível 070 com rumo oposto ao seu voo, vindo de Montes Claros para Salvador. Costa Bravo da presente, tem o serviço radar encerrado, mantenha o nível 065 e para informação de voo e alerta, Recife na frequência 1288 e alterna 1260, temo voo. Para informação de voo e alerta, frequência de Recife 1288 e alterna 1260, Oscar Costa Bravo. 1288, alterna 1260, Oscar Bravo. Beck Serra, cópia. Autorizado, Morro de São Paulo, mil pés, corredor Axé, pista no 7. Controle 1935, torre 1895, transponder 0123. Tente, que fica bem certo, o cotejamento está correto, chama 2, vacinar. Salvador, é o Golfo India Romeu, boa tarde. Golfo India Romeu, boa tarde, prossiga. Golfo India Romeu, solicitando reporte do pátio 1, posição número 5, para o pátio 3, posição 1, Lima. Aguarde um minutinho, Golfo India Romeu, temos um Fokker 100 da Tanco, da Oceaner, que vai ingressar no pátio principal. Ok, estou no aguardo, muito obrigado. O Oceaner 6326, continue intacto em frente, via Juliette, portão é o 01. Via Juliette, portão 01, 6326. Está deixando a 6148, contato radar decolagem, saída Cuca, sua via para o nível 350. Cuca para 350. Controle 1 no 9035, eu de abraço. 9935, Bravo. Informe o sangue de Bravo. Boa tarde, mantenha 500 pés no litoral. Informe procedendo para Ondina. Para Ondina, de Bravo. Jambo, está presente? Autorizado Jambo, Oceaner 6142. Autorizado Jambo. Lima, Kilo Bravo, prossiga. Ok, está autorizado Salvador, IRC, uma centena. Até a 40ª milha do VOR de Salvador, após sobe ao 105, regras de voo visual, conforme plano apresentado. A decolagem é da 17, curva à esquerda, saída Momo, após Cogibo e após Cogibo direto, radial 316, o controle 119.35, torre 1895. Transponder 5545. Kilo Bravo, cotejamento correto, o solo está ciente, chame a torre para o acionamento. Boa viagem. Golf India Romeo está autorizando o reboque até o Quat 3. Motor é o Gol 2009. Gol 2009, prossiga. Sente, Mike, pronto, copia Ilhéus. Ok, está autorizado Ilhéus 240 nível, via Golf 677, decola da 10, saída da El, transição Coral. Controle 19.35, transponder 5001, Gol 2009. Autorizado Ilhéus 240 via Golf 677 da El Coral, decola 10, 19.35.5001, portão 4, Gol 2009. Correto, chame por estacionamento, Gol 2009. Estacionamento. O Golf India Romeo, na escuta do solo? Na escuta, Golf India Romeo. Ok, está autorizado o reboque. O senhor tem condições de posicionar a aeronave para trocar aí o carrinho aí de pushback? O senhor tem condições de posicionar a aeronave no través do gate meia dúzia? Ok, bota a retaguarda dele na ponte meia dúzia, troca o lado do carrinho e prossegue para o pátio 3, é isso? Positivo. Nós temos aí duas aeronaves para fazer pushback e acionamento no portão 3 e 4. E o senhor fazendo essa manobra vai deixar esse setor do pátio livre. Ok, ciente, vou prosseguir como autorizado. E quando trocar a posição do carrinho, eu chamo para ingressar no pátio 3, ok? Correto. O Golf India Romeo. Alô, Salvador. O azul 4 da 3. Tentando para puxar o acionamento na 3. Autorizado, 4131, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 4131. Salvador, boa tarde, no 796 da Gol, no gate 09, ciente da Mike, autorização para o Galeão. Gol no 796, boa tarde, está autorizado o Galeão, nível 360, via UP 9857, até Monso. A decolagem é da 10, saída da El, Leda. E após Leda, direto Irume. Controle 119.8. Ou melhor, controle 119.35. O transponder 5007. Gol no 796. Ok, então Galeão aprovado 360. Conforme Repertum Denver 87 Mou. Decolando da 10 na saída da El Leda, após DCT Irume. 119.36 para o controle, o 007, o transponder no 796 da Gol. Boa no 796, correto, chame e puxa acionamento. Trabalhando. Serra decolou 5-6, acordou a checa, controle 1 no 9-35. 9-35, muito grato, aqui no Cabo Serra. Cabo, Gol 9-66. 9-66, autorizado com o de pista 1-0 graus, 1-0 nós. Sempre pouso no 0, Gol 9-66. Salvador, muito boa tarde, o Papa está aqui no Quebec Serra. Estado aqui no Quebec Serra, suba para 1.000 pés no corredor Axé, informe no farol da Barra. Controle, na presente autoriza o Quebec Serra, uma ascensão a 2.500 DCT para o destino. Obrigado, 2.500 pés direto para o Morro de São Paulo, aqui no Quebec Serra. Muito obrigado pela colaboração, ascensão a 2.500 aqui no Quebec Serra. Batendo Mike Bravo Yankee. Vou na pro de toque para a chegada a mão. Está reautorizada a sua descida para o nível 080. Na presente, direto toque, descendo para 080, mais para viagem. autorização para ingressar ao pátio 3? Autorizado, prosseguir até o pátio 3, Golf India Romeo, reporta ao término do rebote. Obrigado. Gol 1097, 3 milhas para o marcador externo, avista a cabeceira. Avista a cabeceira, estabilizou o gol 1097. Sim, checa o trem, torre 1895. 1095, muito obrigado, até daqui a pouco, 097 é gol. É. É. Confirmação, PAB, por gentileza. 102. Gente, direita via Índia até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 013. Boa viagem, patrono 31. Viagem para o ataque direito até o ponto de espera da 10, no top 118, salve 413. Fala Salvador, gol 966, livre no seu escuto. Zona 966, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, gol 966. Autorizado na cabeceira 10 para o gol 1097. Bono 884, copia? Copia, 884.